Vou orar então agora com vocês. Vamos curar as cabeças, vamos orar. Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Abençoa para que Telmo tenha a tua unção, a tua graça para nos falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Aquilo que o Senhor quer falar à igreja hoje. O Telmo é um vaso, mas a palavra vem de ti. Nós queremos receber em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, nós estávamos cantando dois trechos importantes da palavra, sobre o qual eu gostaria de conversar um pouquinho hoje com vocês. O primeiro é Efésios 4. Vamos ler? E o segundo é Salmo 133, muito conhecido. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Ali onde os irmãos estão reunidos. Basta estar vocês dois orando. Ali já está a igreja representada. Quanto mais nós aqui, que somos mais pessoas, né? Temos a convicção que ali, naquele lugar onde nós estamos, a bênção, a presença de Jesus está ali para fazer toda a diferença, né? Ele é o Senhor da igreja, Ele que está nos edificando conforme a sua promessa. E nós devemos estar assim muito felizes por isso. Vocês estão felizes? Está fraco esse amém, gente. Estão felizes mesmo? Sim. Aleluia. É. Não era necessário o pastor pedir de novo, né? Então mesmo. Já tem que sair logo um amém bem forte, né? Bem pentecostal. Mas tudo bem, a gente vai se acostumando. Rogo-vos, pois eu estou em Efésios 4, tá? Quem está aí com a sua Bíblia, já abriu, acompanha comigo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E agora o que nós cantamos, ó. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ainda sábado tivemos um batismo, há um só batismo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos introduz do corpo de Cristo. A propósito, alguém que está aqui essa noite foi batizado nesse sábado? Levanta a mão para a gente saber se há alguém para apresentar. Porque ontem apresentamos 8 pessoas aqui, sábado mais 8, foram um total de 19, né? Mais uma festa que tivemos na nossa chácara de irmãos batizados. Aqui o que me chama a atenção, amados, eu quero ler especialmente após o versículo 3, e queria que vocês lessem de novo comigo, tá bom? A partir do 3, porque eu quero dar essa ênfase também essa noite. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu queria chamar a atenção aqui, que o assunto que eu vou falar essa noite é sobre a unidade. A expressão está ali no versículo 3, onde fala da unidade do Espírito. Consultando o dicionário, descobri essa bela definição de unidade. Aquilo que no conjunto forma um todo completo. Bonito, né, Neila? Entender? Vou repetir, dicionário Aurélio. Unidade. Aquilo que num conjunto forma um todo completo. Nós, por exemplo, aqui somos um conjunto de irmãos, não é? Um grupo de irmãos. E quando nós estamos assim unidos, nós formamos um todo completo. Porque Deus nos colocou numa família só, num corpo só. Né? E assim nós devemos viver, ir preservando, como diz aqui, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Na verdade, irmãos, nós já estamos nessa unidade, amém? Desde que fomos batizados, convertidos, Deus já nos tornou um em Cristo, né? Porque você é meu irmão em Cristo, você vive na mesma família. Assim como numa família qualquer, aí vamos dizer um nome mais comum, família Oliveira, né? Como a do Ismael, né? Família Oliveira, todos que nascem ali fazem parte da família Oliveira. E aí, ao nascer, já estão nessa família, inseridos por Deus pelo milagre da vida. Espiritualmente, a realidade é um pouco diferente. No momento que você nasce de novo, você se converte, você passa a fazer parte da família de Jesus. E descobre que pelo milagre do novo nascimento, você tem muitos irmãozinhos, muitas irmãzinhas, no mundo inteiro, aleluia, que fazem parte da grande família de Deus. Amém? Temos essa convicção? Que bom! Que nós todos fazemos parte da grande família de Deus, que é o povo mais feliz da terra, por ter entrado nessa unidade do Espírito. Aqui eu contei e aparece 7 vezes a expressão um ou uma, né? Esse número, como é que se define na gramática um? Ô, professor, me ajuda. Numeral? É um numeral, né? Não tem outro nome também? Tá bom, basta o numeral, mas aqui é mais que o numeral, é mais que o número um, né? De qualquer maneira, esse número um, que fala da nossa unidade, também descobriu uma definição da palavrinha um no dicionário, só da palavrinha um. A quantidade daquilo que é inteiro ou completo. Até me admirei da definição tão linda. Sem mais nada que o acompanhe ou lhe acrescente. Quer dizer, um é completo. Um é a quantidade daquilo que é inteiro ou completo e não precisa acrescentar mais nada. Quando se fala que somos um corpo, é um corpo completo, em que todos nós estamos unidos na família de Deus e como nós temos cantado, né? Aqui está falando que nós somos várias coisas. Querem repetir comigo? A partir do 4? Somos o quê primeiro? Um corpo. Depois? Um espírito. Depois o quê? Uma só? Esperança. Depois o quê? Um só Senhor. E depois? Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que maravilha, amados. Que Deus colocou cada um de vocês, já unido, ligado com Cristo, individualmente e corporativamente, né? Como um corpo, como família de Deus, mas cada um já está ligado, já está unido espiritualmente com Jesus desde o dia da tua conversão. E esse aspecto aqui, eu quero começar por esse aspecto. Esse aspecto da nossa unidade com Jesus, da nossa comunhão com Ele. Ele valoriza tanto isso, Jesus valorizou tanto isso, que diz também para nós, entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai te ouvirá e ele te recompensará. Então cada um dos amados necessita dessa comunhão íntima, individual, eu e Deus, como se diz. Só que isso não é tudo. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos da vida em família, nós precisamos da vida em igreja, mas tudo começa por aí. E eu te pergunto, meu irmãozinho, uma pergunta bem íntima e direta. Acho que eu tenho essa liberdade de fazer isso, né? Como um dos seus pais aqui. Como está a tua vida íntima com Jesus? Estás procurando, te esforçando para melhorar? Aqui diz diligentemente. Deus já nos colocou nessa unidade. É uma questão agora de preservá-la e ampliando um pouco mais, segundo a Escritura me permite, em outros aspectos, desenvolvê-la. Porque a Bíblia também diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é assim que quando tu te converte, tu fica lá de braços cruzados, esperando o arrebatamento para subir com Jesus, enquanto isso não desenvolve nada. A vida cristã não é isso, uma vida estática. A vida cristã é uma vida dinâmica. A fé tem pernas, a gente vai andando para frente, amém? Vai andando em comunhão com Deus. Vai procurando aperfeiçoar essa unidade e nada melhor nesse aspecto individual do que fazer isso todos os dias. De preferência, todas as manhãs. Conheci um irmão, eu li num dos livros dele, que ele adotou para si essa regra. Sem Bíblia, não há café da manhã. Sem Bíblia, não há café da manhã. Então a primeira coisa que ele fazia, ia para o quarto, ler a palavra, orar, abrir sua alma perante o Senhor, ter comunhão com Ele, se alimentar todos os dias da palavra, 1, 2, 3, 4 capítulos, como cada um quiser fazer. Hã? Importante é que a gente vai se nutrindo, se alimentando. Eu lembro que quando eu recém me converti, amados, há anos atrás, quando era um recém-convertido, um garoto de 13 anos, uma coisa muito gostosa que Deus me colocou no coração, viu, Henrique? Foi a fome pela palavra. Eu amava ler a Escritura. Ainda amo, glória a Deus. Eu amava ler as epístolas de Paulo. Os salmos eram minhas orações diárias. E toda a Escritura que foi penetrando, né? Desde aquela minha adolescência até agora, ao ponto de fazer parte da minha vida, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, diz em Colossenses 3,16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então eu pergunto mais uma vez para o amado irmão, como está a tua comunhão íntima com Deus? A tua unidade com Ele. Para ser sincero, muitos terão que dizer, como o Ricardo, que estava aqui há pouco, né, que ele não estava satisfeito com a vida que ele levava com Deus. Não entendo mal, ele não quis dizer que não estava satisfeito com Deus. Talvez alguns entenderam um pouco mal a expressão que ele usou. Ele estava querendo falar da própria vida dele, no sentido assim, que ele precisa mais de Deus. Isso que ele é um homem que já está sendo poderosamente usado por Deus aí nessa área de evangelismo aqui na Grande Porto Alegre e em outros lugares. Mas, para falar a verdade, cada um de nós ainda é um insatisfeito, não é verdade? Não com Jesus, não com Deus, mas conosco mesmos, por não termos chegado ainda aquele nível espiritual que Deus espera de nós, de muita frutificação, de um extravasar da graça de Deus para as pessoas que nos cercam, ao ponto de eles olharem para nós ali na rua e dizer, ali deve ser um cristão, ó. Tem uma luz em cima dele. Imagina se os incrédulos puderem enxergar isso em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando eles podem encontrar isto. Continuando nessa questão da unidade, que aqui fala o título geral, Unidade da Fé em nossa Bíblia, eu quero falar de um outro aspecto muito importante da nossa unidade com Jesus, que agora inclui mais pessoas. Aqui eu vejo muitos pais, muitas mães, muitos filhos, alguns solteiros, alguns viúvos, mas todos vivem em família. Talvez alguns de vocês vivem sozinhos em casa. Mas, como diz a palavra, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem. E um só com Deus já é a maioria, né? Já forma, porque está no seu coração os seus irmãos, mesmo que viva sozinho. Mas a vida em família, irmãos queridos, é outro aspecto fundamental da nossa comunhão, da nossa unidade com Deus. Você sabe que a família, posso dizer que é a menina dos olhos de Deus. Não está na Bíblia essa expressão, mas podemos afirmar assim, porque Deus ama muito a família. Ele ama, ao ponto de ter criado, né, como nós sabemos também, uma primeira família, para através dela, do Adão e da Eva, manifestar a sua glória, a sua presença ao mundo, para que muitas famílias também conhecessem a Jesus. E quando ele criou Adão e Eva, ele fez entre os dois uma unidade espiritual profunda, porque os criou a sua própria imagem e semelhança. Então Adão e Eva tinham o privilégio de exalar, extravasar a vida de Deus um para o outro. E assim se edificavam grandemente. Eu gosto de um texto lá em Gênesis 2, que diz que enquanto eles ainda estavam no paraíso, o Senhor nosso Deus descia na hora da viração do dia. Que hora é essa? Hã? Deve ser umas 6 da tarde, né, Henrique? A hora do crepúsculo, quando o sol está começando a se pôr, o Senhor descia. Vinha ali bater um papinho com eles. Como disse um gaúcho aqui, vinha tomar um chimarrão com eles. Aquela hora da comunhão. Ficava ali, enchendo eles mais e mais da sua presença, numa comunhão inefável. Sabe o que é inefável? Está na Bíblia. Indescritível, que não se pode escrever. De tão gloriosa era a presença de Deus na vida daquele amado casal. Então Adão e Eva tiveram um privilégio que ninguém mais teve nessa terra. Ninguém? Agora eu vou explicar um pouco mais. Não é bem assim, porque agora Deus começa a restaurar isso aí. Vocês sabem que a comunhão com Deus foi drasticamente rompida pelo pecado de desobediência dos dois. E Deus ficou tão irado com a desobediência deles que os expulsou do jardim e colocou lá na entrada do jardim um anjo com uma espada de fogo que não permitia eles novamente entrarem. Então eles ficaram desesperados. Se cobriram lá com umas folhas de árvores e saíram desesperados da presença de Deus, separados daquela comunhão. O que que nós fomos fazer, Eva, Adão, o que que nós fomos fazer? Deus tinha nos advertido. E a partir dali, irmãos amados, começou a tragédia da raça humana que nos acompanha até hoje. Mas Deus, apesar desse ato de indignação e de ira divina, ainda os amava. Tanto que ele providenciou para eles uma roupinha mais decente. Está lá? Capítulo 3 de Gênesis. Deus fez pela primeira vez cair sangue de um animal na terra para com aquela pele, provavelmente de ovelha ou cabrito, não sabemos bem porque a Bíblia não diz, fazer uma roupinha quentinha para eles e cobrir suas vergonhas, como diz na Bíblia. E aí só por aquele gesto de Deus eles já estavam entendendo que, apesar dos pesares, Deus ainda iria cuidar deles. E o que representava aquele cordeirinho morto, você já sabe, né? O que representava aquele sangue derramado, você já sabe, né? Era um prenúncio do que Deus iria fazer, enviando o Salvador do mundo à terra. E Adão e Eva já receberam essa promessa. E pela fé eles acreditavam que Deus ainda iria mandar um Salvador para eles, que eles não chegaram a conhecer. Porque Jesus só veio milhares de anos depois. O povo especial de Deus, o povo israelita, foi tendo esse privilégio que veio lá dos primórdios de conhecer a verdade, de conhecer as promessas de Deus, algumas assim cristalinas, como diz Isaías 53, que fala até da morte do Filho de Deus, do sofrimento dele, né? Então Deus ia mostrando para o seu povo a salvação, a salvação, a salvação, eu quero trazê-los de volta. Então nessa fé, os israelitas eram salvos. Nessa fé, contemplando o Salvador que viria, eles eram salvos. Então Deus foi criando um povo, mas começou através das famílias. Eu gosto de dizer que família unida forma uma igreja unida. Famílias fortes formam uma igreja forte. Então, por isso que seus pastores assim têm pregado tanto sobre esse tema. Ano passado, no retiro com Vitor Rodrigues aqui na Páscoa, ele nos trouxe palavras assim maravilhosas sobre a vida em família e a comunhão dos casais e a comunhão dos pais com os filhos, porque é do coração de Deus. Deus é pai, Deus tem prazer em viver em família com seus filhos, nas quatro paredes da tua casa e também com a sua família maior, que é a sua igreja. Agora eu quero fazer outra pergunta direta e íntima aqui para os casais, para os que vivem em família. Como está a tua comunhão familiar? A tua unidade com a tua esposa? Deus criou o casamento para isso, para serem uma só carne, e ampliando um pouco mais, um só espírito, um só coração, uma só alma. Em Atos diz que os primeiros cristãos tinham um só coração e uma alma, de tão unidos que eles estavam. É a coisa mais linda quando uma família vive assim. Eu gosto de dizer que a família é uma miniatura do reino de Deus dentro de casa. Ou é uma miniatura da igreja, é uma igrejinha dentro de casa. Onde o marido representa Jesus. Onde a mulher representa a igreja. E os filhos representam os muitos filhos que Deus vai dar à família e à igreja. Igreja e família estão intimamente relacionados. Família é igrejinha pequena. Igreja, não é esse prédio aqui, igreja é a família grande que Deus tem aqui na terra. Então, como é do propósito de Deus iniciar uma obra muito linda através das famílias, eu volto a perguntar, como está a tua comunhão com teu marido? Como está a comunhão com teu esposo? Como é que está o cuidado com teus filhos? Você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você está amando o seu esposo, obedecendo a ele, submetendo-se a ele como uma auxiliadora idônea que corresponda, que está lado a lado dele para ajudá-lo? Ou existe dentro do teu lar uma contínua tensão, uma contínua discórdia? Se existe, tem que acabar, porque isso vem do diabo. O diabo, assim como destruiu a primeira família, hoje ele está destruindo, vocês veem aí ao nosso redor, milhares, milhões de famílias, ao ponto de no mundo aí dizerem, casamento, já era! Uma instituição ultrapassada, vamos partir para outros relacionamentos, Está aumentando o número das pessoas que não casam mais, já vão se juntando, vão se experimentando um ao outro, se der certo, casam, só então casam, num total desrespeito a um compromisso sério diante de Deus. Aqui no Brasil, algumas cidades já igualou o número de divórcios com o número de casamentos, vocês já sabiam? De tão trágica que está essa situação. Então o diabo tem atacado assim violentamente essa sagrada instituição que é a família. Então, por amor de Deus, meus irmãos, em nome de Jesus eu os conclamo, salvem suas famílias, não deixe sua esposa se desviar, contribua para o seu marido ficar firme no Senhor, não deixe seus filhos se afastar do caminho do Senhor, mas para isto tem que investir. Tem que investir. Se não investir, não vai ter resultados. Não dependa dos discipuladores, não dependa só dos pastores. Eles estão aí para te ajudar. Mas você tem que fazer essa parte muito importante para desenvolver a unidade familiar. Um terceiro aspecto que eu já estou salientando aqui é a unidade da igreja. No caso aqui, vamos pensar na nossa congregação, tá? Nós aqui que somos quase umas 2.000 pessoas que estão vinculadas, muitos já se batizaram e foram embora, ou para outras igrejas, ou lamentavelmente para o mundo, mas porém muitos dos que se converteram há muitos anos atrás permanecem fiéis até hoje. E nós estamos desenvolvendo, já desde que essa congregação iniciou, no ano 77, portanto, já estamos com quantos anos? Hein? 34 anos. Como uma congregação aqui estabelecida em nossa cidade. Eu fui um dos primeiros, Ismael também, estava lá no início, né? Quando começou a nossa renovação aqui, no ano 74, 73, né? Depois em 77 nos organizamos como uma comunidade cristã. E temos, graças a Deus, experimentado coisas maravilhosas nestes últimos 30 anos. Temos procurado nos unir cada vez mais, formando uma família, desenvolvendo essa unidade congregacional que começou através dos nossos líderes, que aliás eles têm uma história muito interessante nessa questão da unidade, tem uma história muito bonita, que talvez nem todos sabem disso, né? Mas a história dos pastores que estão apacentando vocês é uma história fantástica. Deus pegou vários dos seus pastores de diferentes igrejas tradicionais. Ismael, por exemplo, era da Metodista, Moisés, Erasmo, João Nelson, 4 pastores metodistas. Eu era luterano. Ion e Moacir vieram da Assembleia de Deus. Ótica veio da Igreja Batista Alemã. Esqueci algum? Olha só que bonito que Deus fez. Já citei. Vindo com diferentes tradições evangélicas, eles se uniram por causa de uma experiência maravilhosa chamada, sabe o quê? Batismo com o Espírito Santo. Porque eles eram homens que tinham sede de Deus e estavam insatisfeitos nas suas denominações. Eu vim de um ambiente que era proibido orar em línguas. Não se podia falar em batismo no Espírito Santo. Isso era heresia, não está de acordo com a Escritura. Mas aí Deus foi me abrindo os olhos para perceber que está aqui sim. E como tá, né? E aí Deus me batizou com o Espírito Santo, Ismael, Moacir, o irmão dele que também é Moacir, não é? Tivemos 2 pastores americanos que não estão mais conosco, que também eram parte do presbitério, né? Então todos nós tivemos uma experiência comum de sermos batizados no Espírito Santo. E Deus fez uma maravilha de nos unir, né? Primeiramente num corpo de pastores. E como esses pastores, muitos já tinham muitas ovelhas, essas ovelhas foram sendo agregadas. E aí estão todos vocês, né? Sob os cuidados de seus pastores, né? Sob os cuidados de seus pastores. Alguns que estão nesse encontro aqui estão comigo, em grupos caseiros que eu supervisiono. Outros estão com Moisés, outros estão com Erasmo, enfim. Deus fez uma unidade muito linda, uma coisa fina do Espírito Santo em nossa vida congregacional, começando com seus pastores. E nós entendemos logo de saída, quando começou esse trabalho aqui, que quando a liderança é unida e forte, a igreja também vai ficar unida e forte. Amém? Porque vocês pegam o exemplo de seus pastores. Agora imagina, somos oito pastores, nove aqui, né, entre os que estão mais no governo da igreja. Se viesse um germe de divisão, né, e alguns começassem a dizer assim, ah, eu sou do Moisés, sou do Erasmo, sou do Telmo, eu sou de Ismael. O que, que ia acontecer? Cada um ia formar seu grupinho, uma divisão. Mas os pastores de vocês aqui têm lutado e se esforçado, eu sou testemunha disso, porque eu convivo com eles, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vocês estão sendo abençoados por tabela, porque já vem lá da liderança de vocês. E agora, amados, um outro desafio, assim como eu já falei, como está a tua unidade individual com Deus? Como está a tua unidade, tua comunhão familiar com os teus familiares? Agora, outra pergunta instigante. Como está a tua comunhão e o teu relacionamento com os teus irmãos? Existem problemas? Onde não existe? Todas as igrejas têm. Os irmãos têm, às vezes, sérias dificuldades de relacionamento entre nós. Mas isso pode ser superado. Vocês creem que pode? Amém? Pode. Quando nós vamos tomar a ceia do Senhor aqui, a proposta, às segundas-feiras não vai mais ter a ceia do Senhor também. Talvez uns vieram hoje aqui achando que ia ter, mas não vai ter mais a segunda, somente aos sábados e domingos. Quando nós repartimos o pão da vida aqui, quando nós tomamos o cálice da bênção, aqui nós estamos estabelecendo entre nós o clímax, o momento mais lindo e culminante da nossa comunhão uns com os outros. Quando eu reparto o pão com o Henrique, e o Henrique com a Zária, e a Zária com outra irmã, nós estamos dizendo, irmão, a tua vida é a minha, a vida de Jesus é a tua e a nossa também. Nós nos alimentamos do mesmo pão, que maravilha que estamos sentados à mesma mesa do banquete, não só aqui na hora da ceia, mas todos os dias. Então, se houver alguma rusguinha entre vocês, assim como o marido e a mulher devem se acertar em casa quando há rusgas e contradições e desentendimentos, assim também na vida familiar maior da congregação, os irmãos têm que se acertar. Pelo amor de Deus, eu digo de novo, não tomem a ceia zangado com alguém, porque aquilo vai te fazer mal. A palavra mesmo diz que quem toma o cálice ou come o pão indignamente será réu, será culpado. Quer dizer, você fica debaixo de condenação quando não vem arrependido, quando você está aqui na ceia e não pode olhar nem para a cara daquele irmãozinho que está lá do outro lado, mas chega aqui e toma a ceia com esse irmão. Isso não pode acontecer. Se a palavra diz que até ao trazer a tua oferta, olha só, nem está falando em ceia, até ao trazer a tua oferta, que é uma coisa muito sagrada também, tu te lembrar que tem alguma coisa no teu coração com teu irmão, volta, não dá oferta, vai primeiro te reconciliar com ele. Quanto mais na ceia, que é uma representação viva do amor de Deus na mesa de banquete que nós temos aqui uma vez por mês. Eu tenho visto já aqui nesse salão, irmãos que não estavam muito bem com o outro, que na hora da ceia, um pouquinho antes, se reconciliaram. Saiu lá daquela ponta, foi lá na outra ponta. Irmão, não dá mais para continuar assim. Eu vim te pedir perdão. E se o outro também tinha que perdoá-lo, houve um perdão mútuo e os dois se reconciliaram e aconteceu uma coisa maravilhosa. Quando nós levamos a sério, amados, Efésios 4, 3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, essas coisas têm que acontecer. Se não acontecerem, sabe o que vai acontecer com essa igreja aqui? Nós vamos adoecendo, nós vamos ficando fracos espiritualmente, não vamos mais dar fruto, e pode ser até que alguns vão morrer por causa de uma contínua desobediência. Não é eu que estou falando, é a palavra em 1 Coríntios 11, que nos adverte seriamente que não se deve brincar com essas coisas de unidade, de comunhão, da ceia, porque isso é uma coisa muito sagrada e muito importante. Então, eu conclamo os irmãos também a aceitar esse desafio de viverem unidos, como diz o Salmo 133, desenvolver essa unidade, se houver problemas, acertarem as coisas, para que o Senhor possa sempre, como diz no Salmo 133, ordenar a vida e a bênção para sempre. Ali, ali aonde? Onde nós estamos em comunhão uns com os outros. Esse é um desafio para a nossa congregação aqui, e eu entendo também que Deus está querendo levantar congregações modelo nessa cidade. Assim como a igreja de Tessalônica foi considerada modelo dos crentes na Ásia, eu creio que em Porto Alegre Deus quer levantar congregações, comunidades modelo, que vivam segundo o padrão de Atos 2:42, onde não vai haver mais nenhuma necessidade entre os irmãos, porque todos se suprem abundantemente, todos se cuidam, todos se amam, ao ponto dos incrédulos lá fora dizerem de nós, olha como eles se amam, como diziam também dos primitivos cristãos. Está lançado o desafio para que a gente cada vez mais, irmãos, vamos nos aperfeiçoando nisso. Agora, há um outro desafio, um ponto 4 que eu quero falar aqui, que talvez ainda seja mais difícil de, vamos dizer assim, preservar a unidade e mantê-la a todo custo. Eu me refiro agora a irmãos de outras denominações. Irmãos das denominações evangélicas, que muitos de vocês aqui conhecem, e que sabe que às vezes não concordam conosco por causa de algumas posições ou atitudes que temos. Não gostam muito do nosso louvor, que é muito barulhento, preferem um culto mais solene, mais quieto. Outros acham que nós devia ser mais barulhento, que o nosso louvor devia ser mais ruidoso, ia pular mais, saltar, gritar, né? Olha, eu tenho dito assim, tem igreja para tudo que é gosto. Mas também digo para ti, fica ali onde o Senhor te chamou. Não fica pulando de congregação em congregação, sempre à procura de uma novidade, de alguma coisa, porque se Jesus está no nosso meio, nós temos a convicção disso, ali onde Ele nos plantou, nós vamos florescer para Ele. Amém? Isso é muito bonito. Agora, é verdade que com irmãos de outras congregações, que às vezes não gostam muito do nosso jeito, a gente vai ter mais dificuldades. Não é? Eu mesmo tive o privilégio de levar a Cristo um jovem lá no presídio, Ronaldo conhece, esteve comigo lá, chamado Eduardo. Eu gostaria muito que esse moço congregasse conosco, mas ele optou por ficar na Igreja Pentecostal Deus é Amor, lá da Restinga, onde ele também descobriu a sua esposa e lá está servindo ao Senhor. Uma igreja, como se diz, de muitos costumes, muito rígidos, não é? Diferente de nós. Mas isso não impede eu de amar o Eduardo. Isso não impede de ter comunhão com Ele. Ele é um moço amado, fervoroso, que ama Jesus, que está ganhando vidas. Então nós não devemos ter preconceito contra os assembleianos, contra os batistas, contra os católicos, contra os metodistas, contra aqueles que são tão frios espiritualmente. Nós temos que procurar assim nos harmonizar com todos os irmãos cristãos das diferentes denominações. Querem um exemplo muito bonito entre nós? Querem que eu diga o nome dele? O nosso vovô, amado pastor Moisés Cavaleiro de Moraes. Ele é um apóstolo da unidade. Vocês sabiam que ele está discipulando 15 pastores de outras congregações? Além de ser discipulador do João Nelson, do Ismael, ele também está ajudando outros pastores de diferentes congregações, umas que até saíram do nosso meio por algum motivo, não é? Mas esses homens de Deus estão buscando, vô Moisés, estão sendo alimentados, estão reconhecendo. Moisés Moraes e Samuel Espíndola, da Igreja Filadélfia, eu considero apóstolos da unidade aqui na nossa cidade. Samuel Espíndola já tem há muitos anos um encontro de pastores, todas as quartas-feiras de manhã, onde eles ficam unidos das mais diferentes grupos cristãos aqui. Eu mesmo tenho seguido ir lá, tenho ido seguidamente lá e tenho sido muito edificado com esses colegas. Até é bom, sabe? Para ouvir outras coisas que Deus está fazendo em nossa cidade, para não achar que só nós é que temos a revelação, ou que a nossa visão é a mais correta, ou que nós, cuidado com esse espírito, nós. Esse é o espírito da denominação, espírito de orgulho, de se achar melhor que os outros. Eu vejo muita humildade na atitude do Moisés, em apesar das dificuldades, assim, das diferenças que há nessas comunidades, ele está mantendo firme a verdade do propósito eterno de Deus e edificando essas vidas. Às vezes há mais problemas entre os pastores nessa questão da unidade do que do povo. Temos notado assim que o povo às vezes está mais disposto a entrar em unidade do que os pastores. Isso vai entristecer os irmãos, mas é verdade. Por isso, orem por seus pastores. Porque às vezes é por causa deles que a obra de Deus fica atravancada nessa cidade. Porém, glória a Deus por esse grupo de pastores. Entre 20 e 30 homens, às vezes mais, que estão se reunindo todas as quartas de manhã na Igreja de Filadélfia. Graças a essa reunião, tem surgido aqui em Porto Alegre movimentos que envolvem todo o corpo de Cristo. Quer ver um? Quer ver um? Vocês já participaram. Marcha para Jesus. É fruto dessa comunhão de unidade dos pastores. Campanhas evangelísticas. Carlos Anaconda, Rainer Bonke e outros que já andaram por aqui também. Benny Hinn, há pouco tempo atrás. São homens que foram convidados, né? A partir dessa comunhão pastoral que tem permitido que a Igreja de Cristo na cidade vá se unindo cada vez mais. Antigamente, havia reuniões assim que a nossa congregação era convidada, por exemplo, para ir lá no Brasil para Cristo, ou lá na Batista Alemã, ou lá no outro, e às vezes convidávamos eles para vir aqui. Ficava cheio e era lindo de ver. Isso já aconteceu com jovens também recentemente entre nós, e eu creio que isso está recomeçando novamente. Orem por isso, porque o diabo se opõe ferozmente contra a unidade da Igreja de Cristo. Ele quer tudo separadinho, quer tudo bituladinho. Tu no teu cantinho, eu no meu, e não precisa unidade, não precisa nada disso, eu estou também fazendo a obra do Senhor. Já ouviram aquela ilustração dos patos? Já? Quem estava aqui ontem ouviu. Mas havia um criador de patos, num lugar aí que eu não sei aonde, que estava criando os patos segundo as suas espécies. E ele tinha uns 10 tanques, mais ou menos, na sua propriedade. Piscinões, assim. açudes, eram de concreto mesmo, piscinas. E ele criava cada espécie de pato, né, nos seus redutos fechados. E não queria que eles se misturassem porque eram de raças diferentes. Porque se eles se misturassem, ia dar muita confusão, eles iam se relacionar e poderia estragar aquilo que ele estava querendo desenvolver. Um pedigree, como se diz, assim como tem dos cachorrinhos, também dos patos. Então, ele criava todos esses, tinha um criatório de patos em diferentes piscinas, né? E ainda levantava uma cerca de arame dessa altura para impedir que os patos que estavam nessa piscina passassem para outra. Por isso ainda botava uma cerca assim, também para que eles não pudessem voar para a piscina do vizinho. E assim ele ia criando aqueles patos. Mas um dia ele ficou apavorado, sabe por quê? Porque deu uma enchente na região. O rio, os arroios próximos transbordaram e aquela enchente foi entrando na sua propriedade. E quando ele viu, inundou toda a área dos patos e as águas começaram a subir além daquelas cercas ali dos patos. Quando ele viu, a pataiada toda estava ali, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, lá, se relacionando uns com os outros, né? E misturando tudo, trabalho de anos que ele estava fazendo. Por causa daquela enchente, estragou tudo. Estão entendendo a analogia espiritual agora? A igreja está dividida em centenas ou milhares de denominações diferentes. Católico briga com pentecostal. Assembleia de Deus não gosta dos batistas. Luterano quer ficar longe da universal. E tudo assim, essas coisas assim, que só ferem o corpo de Cristo. Mas quando vier a poderosa inundação, a enchente do Espírito Santo, isso vai acabar. Vocês acreditam? Então vamos orar para Deus mandar um tsunami espiritual. Para inundar essa cidade. Para todos nós, os patinhos de Jesus, estarem bem reunidos. E unidos, né? No mesmo propósito ao qual Deus tem nos chamado. Esse é um desafio para os pastores e para cada irmão, mas para isso é muito importante que haja. Nós fiquemos orando para Deus nos envolver com essa poderosa onda do Espírito Santo. Estudando a história da igreja, a gente percebe que no século passado, ali pelo ano 1906, começou um avivamento simultâneo nos Estados Unidos e na Suécia, que veio gerar o movimento pentecostal de hoje. A Assembleia de Deus começou naquela ocasião. Depois, na década de 50, 60, 70, teve o movimento da chuva serôdia, onde surgiu, por exemplo, a Igreja Quadrangular. E mais tarde, anos 60, 70, surgiram todas as comunidades que vieram das diferentes tradições religiosas evangélicas, aonde nós fomos incluídos. Onde nós fomos incluídos pelo sopro do Espírito Santo. Esta foi a segunda onda. Agora nós estamos esperando a terceira. Vocês creem? Eu creio porque a palavra diz que a glória dessa última casa, que somos nós aqui, será maior do que a primeira. Porque quando Jesus vai arrebatar sua igreja, ele não vai arrebatar uma noiva suja, esfarrapada. Ele vai arrebatar uma noiva limpa, pura, brilhante, cheia de glória, glória que ele mesmo está colocando em nós. Então, amados, o desafio é esse. Que a gente corresponda. E ainda eu poderia falar no desafio assim universal, de todo o universo. E você sabe que nós temos um homem de Deus aqui entre nós que está empenhado nisso? Chama-se Jon Gottfredson. Ele foi destacado pelo nosso presbitério para ter um relacionamento apostólico com outros apóstolos da Argentina, da Suécia, do Chile, da Alemanha, de outros lugares, aí onde Deus está levantando apóstolos realmente cheios do Espírito Santo para viver em unidade, como um movimento que eu acredito também que é do Espírito Santo que vai encher toda a terra da glória do Senhor. Vocês creem? Parece utopia, né? Será que os cristãos ainda vão ser unidos? Mas não é utopia, não, amados. É uma realidade atingível à medida que cada um de nós estivermos cooperando com Deus. Será, eu me pergunto, que vai ser necessário vir uma tremenda perseguição para a gente se unir com todas as diferentes denominações? Anos atrás prenderam, lá num país comunista, acho que era a Romênia, vários pastores na mesma prisão, de diferentes denominações, pastores que nem se olhavam por causa de suas diferenças. E ali naquele sofrimento, a pão e água, eles aprenderam a se unir na marra, como se diz. A orar juntos, a estudar juntos a palavra, a buscar a presença do Senhor e saíram avivados depois daquela cadeia e passaram a influenciar suas igrejas. Agora, será que precisa acontecer isso no Brasil também para nos levar a um avivamento? Será que Deus vai permitir ainda que nós vamos ser duramente perseguidos pela nossa fé? Eu não sei. Pode ser. Como diz o ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor, né, Henrique? Deus vai nos cutucando, até nos ferindo, para a gente aprender a andar como Ele deseja. Talvez essa palavra foi muito forte para alguns novinhos aqui, mas é uma palavra que estava em meu coração, que eu queria compartilhar, né? Já compartilhei, baseado principalmente no versículo 3 do capítulo 4. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Glória a Deus. Deus nos levou a essa maravilhosa comunhão. Eu gostaria de cantar, Edno, de novo essa canção que cantamos no início para nos conscientizar ainda mais desta verdade da nossa unidade, somos corpo, família de Deus. Vamos ficar de pé e como família vamos nos dar as mãos, tá? Vamos nos abraçar. Vamos nos dar as mãos. O ato de nos dar as mãos está expressando também a nossa unidade, a nossa comunhão uns com os outros. Tá bom?